localizados no Brasil. O primeiro Eu Fiscalizo, de 2019, fala sobre a importância dos patrimônios culturais brasileiros. Reportagens mostram como é o repasse de verbas para a conservação dos bens culturais e naturais do Brasil e a implantação de infraestrutura turística. Nesta edição, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, são os destinos escolhidos para mostrar as riquezas culturais e históricas do país. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Você está preparado para mudar a sua vida? Eu tenho a ferramenta certa para você. Para você que, como a maioria dos brasileiros, viveu esse ano turbulento e difícil e quer viver essa transformação, chegou a sua hora. Estaremos selecionando 100 pessoas para participar de um mega treinamento que te preparará para viver o melhor ano da sua vida. Ligue 99986-9123. A Câmara Municipal de Salvador convoca você para continuar melhorando a cidade. Use o poder da sua opinião nas audiências públicas e nas sessões da Câmara. Use o poder da sua percepção para mostrar as demandas da Câmara Itinerante e à ouvidoria. Use o poder da sua atenção para nos acompanhar na TV, no portal, na rádio online e em breve na FM. Use o poder da sua conexão com a cidade para interagir nas nossas redes sociais. O futuro de todos está nas mãos de cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, o poder do cidadão. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Ligado. Rádio Cultura. A missão evangélica Vencedores por Cristo, Ministério da Palavra, apresenta todos os sábados, das 21 às 23 horas, o programa Preciosa Graça. Apoio Missões Urbanas, Correio de Deus e Instituto Bíblico Insta. Apresentação, missionários Wilson Almeida e Ana Espíndola. Leve a cultura gospel onde você for. Acesse Rádios Net, Rádio Cultura Gospel 1140. A nossa cultura é gospel. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Gospel. Esta é a ZYH449, AM 1140 kHz. Ondas médias. Rádio Cultura, Salvador, Bahia. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui. Rádio Cultura. Quando o verão chegar, eu quero ser mais forte do que sou, sem medo do olhar.